Viva, muito bom dia, boa tarde ou mesmo boa noite a todo o nosso auditório, todos os ouvintes da rádio Arcancel 96.2 FM. Deste lado está o vosso amigo o locutor Jorge Carvalho, que estará aqui com todos vós até bem pertinho das 12 horas hoje, sexta-feira, santa sexta-feira de Páscoa. Pois é, hoje vocês sabem que não podem e nem devem comer carne, nem dar carne a comer. Pois é, hoje é sexta-feira santa, por isso há que deixar a carne para outro dia e comê-la, por exemplo, no sábado à noite, um bom cabrito, um bom leitão, quem sabe. Para todos vós, uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana. Hoje preparei uma emissão especial emissão de sexta-feira, de fim de semana de Páscoa. Pois é, uma emissão que eu preparei, que tive muito prazer em preparar para todos vós. Espero que seja do vosso inteiro agrado. Pois é, aqui na mala de cartão você também pode participar e para isso basta entrar pela página mala de cartão. Poderá também fazê-lo pela linha da Rádio Arcanciel. O seu familiar, se você está longe da sua família, deixe uma mensagem bonita porque eles merecem. Para todos vós, uma ótima sexta-feira, um ótimo dia de trabalho, se está a trabalhar, um ótimo dia de descanso, se está a descansar, faça-me companhia, esteja onde estiver. E vamos vou dar início à minha emissão desta sexta-feira, 29 de março do ano de 2023. Uma ótima Páscoa para todos vós, um ótimo final da semana. E para começar este bonito tema na banda Festival, vamos ao baile, menina. Vamos ao baile, menina, vamos os dois apertar. Eu só te quero lembrar que o baile quando acabar, esta noite serás minha. achar que a malta não desafina. Vamos ao baile, menina, vamos os dois apertar. Eu só te quero lembrar que o baile quando acabar, esta noite serás minha. Vamos ao baile, menina, vamos os dois apertar. Este bonito tema na banda Festival, pois é, e para você, se você quer também ir ao baile já no próximo dia 13 de abril, basta você vir aqui aos estúdios da Rádio Arcanciel ou então requisitar o seu bilhete nos postos habituais. Compre o seu bilhete apenas por 15 euros. Se o comprar no dia 13 de abril, pagará 20 euros. Poupe 5 euros, peça. Compre o seu bilhete porque no dia 13 de abril, na sala de Montesão, a São João de Belão, estará lá Jorge Ferreira e sua banda para todos nós. Vamos passar lá com toda a certeza uma agradável noite de festa portuguesa. Pois é, vamos continuando com boa música, com boa disposição, uma ótima sexta-feira para todos vós. Banda Festival, tu és a mãe. Milagre. amore a me di la via notturna, come fuori da noi non mi guardate chi non sono su e dormo amore e come altro amore chi a gente cura in curare la dolore desse mal di amore na boa via su. Quando a noite vai se agonizando no claro da aurora, os integrantes da vida noturna se foram dormir. E a dama da noite estava comigo, também foi embora. Fecharam-se as portas, só vim de novo. Tive que sair, não sei de que jeito, se nem sei o rumo para onde vou. Muito vagamente lembro-me que estou numa boa aqui na zona sul. Eu bebi demais e não consigo lembrar-me sequer qual era o nome. Procurei remédio na vida noturna, com a flor da noite, numa boate aqui na zona sul. Adoro o amor, é com outro amor que a gente cura, em curar a dor desse mal de amor, na boate azul. Toda a noite vai ser bonizão no claro da aurora. Os integrantes da vida noturna foram dormir. E a dama da noite estava comigo, também foi embora. Fecharam-se as portas, só vim de novo. Tive que sair, não sei de que jeito, se nem sei o rumo para onde vou. Muito vagamente lembro-me que estou numa boa aqui na zona sul. Eu bebi demais e não consigo lembrar-me sequer qual era o nome. Pois é, são neste momento 9 horas mais 25 minutinhos aqui na antena da Rádio Arcanciel. Se agora se juntou à nossa companhia, deixa-me dizer que está muito bem acompanhado. Você desse lado deste, vamos todos juntos até bem pertinho das 12 horas. Olá, bom dia, vai para o nosso amigo Fernando Agostinho. Fernando Agostinho, ele que me manda uma mensagem para a página Mala de Cartão. Ele que me diz, bom dia amigo Jorge Carvalho, sejas bem-vindo nesta manhã de sexta-feira. Bora lá, há boa música e boa disposição. Um forte abraço, amigo. Muito obrigado, amigo Fernando Agostinho. Obrigado pela sua companhia. Obrigado por estar na escuta da Rádio Arc-en-Ciel. Muito bom dia também para a nossa amiga Maria Salete, que nos escuta também aqui em França, no departamento 88, e ela que me diz: desejo-te uma boa última emissão com o programa Mala de Cartão. Obrigado por estares a fazer a tua emissão esta sexta-feira santa. Beijinhos. Obrigada, Maria. Maria Salete, obrigado. É sempre um prazer estar aqui com todos vós, seja sexta-feira santa, seja domingo santo, seja domingo feriado. O que interessa é boa disposição e, claro, e vocês estarem sempre bem e sempre bem acompanhados. Muito bom dia vai também para o nosso amigo Jerome, ele que me pede um tema. Ele que me pede o tema de, na voz de Jorge Ferreira. Jorge Ferreira, que estará aqui na sala de Montição, a São João de Belém, aqui em Orleão, um grande espetáculo organizado pela Rádio Arc-en-Ciel. Jerome, ele que me pede o tema de Jorge Ferreira com o tema Alixa, que me dedica também a mim, de minha parte, amigo Jerome. Muito, muito obrigado. Obrigado pela participação, obrigado pela escuta, obrigado por estar desse lado. Uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana, uma feliz Páscoa para si, para toda a sua família. E vamos então ficar com este bonito tema na voz de Jorge Ferreira, Alixa. Pois é, foi com este bonito tema na voz de Jorge Ferreira, a lixa, pois é, o rico lixa o pobre coitado lixa em quem calha. Quero deixar aqui um recadinho porque nesta Páscoa o Mariano preparou algo para encher seu cesto de doces. As nossas especialidades do solo também estão à sua espera para fazer as delícias dos seus familiares e amigos durante o fim de semana da Páscoa. Encontrará pão de ló, fular, amêndoas com açúcar, chocolates e muitos outros doces. Serão oferecidos promoções excepcionais e um menu especial de Páscoa no serviço de restauração. Visite-nos no número 1 da rua de Lorme Gâteau, em Samoa, e descubra todas as nossas novidades. O Mariano deseja a todos os nossos ouvintes uma Páscoa muito feliz. Até breve. Pois é, apareçam, passem por Mariano, porque com toda a certeza encontrará lá o seu fular da Páscoa, encontrará lá de certeza o seu bolo rei, o seu pão de ló, encontrará lá tudo, porque ali não falta mesmo nada. Para todos vós, uma ótima sexta-feira. E este tema que segue eu vou dedicar a quem já se encontra na escuta da número 1, na escuta da Rádio Arcancel 96.2. Para o nosso amigo Jerome, Fernando Agostinho, Maria Salete e Salete Pinheiro, que também se encontra na escuta da número 1. Salete Pinheiro, ela que nos escuta no departamento 47. Salete, aquele beijinho para ti, um abraço para o Manel. Tudo bom, uma santa e feliz Páscoa para todos vós. Vamos ficar com este bonito tema na voz de Emanuel. Quero que saibas que eu gosto de ti. Pois é, gosto de todos vós que estão desse lado. Bora lá. Quero ser quem mais te ama. Isto é Mala de Cartão, o programa da manhã na Rádio Arconciel 96.2 FM. Fernando Santana chora, pois é, toda a gente chora. E já vamos ficar com outro pedido, com outra dedicatória que vem através da nossa amiga Maria Saleta, ela que nos escuta no departamento 88, ela que me pede um tema de, que me pede o tema de, dos vários artistas peregrinos de Fátima, para dedicar a todos que estão na escuta da rádio Arconciel, com um ótimo final de semana e com uma feliz Páscoa para todos os ouvintes. Muito, muito obrigada, Maria Salete, obrigado pela participação e obrigado pela sua dedicatória. Feliz Páscoa também para si. Vamos então ficar com Nossa Senhora, Peregrinos de Fátima. Sempre que a virgem os caminhos da fé, como tantos peregrinos. Eu vou à Cova de Rim agradecer a Maria os seus milagres divinos. Vou acender uma vela, alguém vai me agradecer. E ao chegar à capelinha, aos pés da minha, sem me ver embarado em outros braços. Há mas eu fujo e não vejo. E por em cima vou voltar a levar o chorando. E me dá estar com frio e ser louco. Ver você sempre nos balanços com o vapor. Você me despreza tanto que no fundo você é tudo que eu mais quero nesse mundo. Você sabe o que acontece quando alguém que acha que ama se esquece. Pouco a pouco eu me acabo. Seu amor me transformou num pobre diabo. Quero você sempre nos braços com o amor. Você me despreza tanto que no fundo você é tudo que eu mais quero nesse mundo. Você sabe o que acontece quando alguém que a gente ama não se esquece. Com o amor eu me acabo. Seu amor me transformou num pobre diabo. Pobre diabo. Pobre diabo. Pobre diabo. Sexta-feira para todos vós, tema este que dedico a todos os nossos imigrantes espalhados pelo mundo fora. Pedro Vieira com este lindíssimo tema, Cães da Noite. Na madrugada procura na minha casa, onde enganava meu corpo, perdido na cidade. Entrei numa rua de pessoas estranhas. Meus olhos viram. procura na minha casa. Este próximo tema que segue na voz de um orleanense, aqui um jovem de Orleans, um homem que está a dar que falar. Este tema que vai para todos que gostam das suas mãezinhas e para, principalmente para aqueles que já não as têm. Bom dia! Bom dia, ouvintes! Este é o seu programa favorito, Mala de Cartão, na rádio. Arc-en-ciel. Fale connosco através do Facebook. Em página oficial Mala de Cartão, partilhe as suas ideias e peça a sua música. Turn the volume up and enjoy. Ainda nos pode ouvir em radio-arc-en-ciel.com. Pois é, este, como estava a dizer, este lindíssimo tema na voz de Cédric Teixeira, mãezinha, para todas as mães que estão na escuta da, número, da rádio Toca, da rádio Arc-en-Ciel 96.2. Uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana. Notre héritage, maintenant la main se soutenir. Oh, regarde, mon maillot, regarde. esquecer da nossa mãezinha. E este tema que se segue, uma vez que estamos na época de Páscoa, este tema que se segue vai para todos que estão na escuta da Rádio Arcancel 96.2 FM. É uma dedicatória do locutor Jorge Carvalho para todos vós. Ouçam bem a música, é uma música que eu adoro e uma música que qualquer um vai adorar com toda a certeza. Se abrigue debaixo da fonte e ninguém te fira no ar e na vida dos dois, e ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem, do hoje, em função do depois. Que a família comece e termine sabendo pai, e que o homem carregue nos ombros a graça de pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. De amar sem medida, que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Marido e mulher não se traiam, nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme a esperança de um céu. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e amor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, a minha também. gosto de ti, vê, sabe que é verdade. Ai, eu gosto de ti, e eu gosto de ti, vê, sabe que é verdade. Eu gosto de ti, ai, eu gosto de ti, vê, sabe que é verdade. Eu gosto de ti, ai, eu gosto de ti, vê, sabe que é verdade. Ai, eu gosto de ti, deixa-me que é verdade. Eu quero dar um beijo em tua boca, para ficar junto, lembrar-me. Eu quero dar nada em minha boca, estou a contar. Eu quero dar Neste momento são 10 horas mais 14 minutinhos. Pois é, espero que vocês estejam a gostar da minha seleção musical, pois uma horinha em quarto já se passou, passa muito rápido. Quando a gente faz aquilo que gosta, aquilo que ama, as horas passam a voar. Não considero isto um trabalho, mas sim um lazer. E este próximo tema é um pedido, é uma dedicatória que vem desde a Suíça, da nossa amiga Maria, ela que veio à página Mala de Cartão, e ela que me diz: bom dia Jorge, já estou na tua companhia, te desejo uma ótima emissão, quando puderes passa um tema ao teu gosto para dedicar a todos quanto estão na companhia da Rádio Arc-en-Ciel. Desejo-te uma santa e feliz Páscoa a ti, para ti e para todos da tua família. Uma santa sexta-feira para todos, sejam felizes. Muito obrigado, amiga Maria, obrigado pela mensagem, obrigado pela escuta, obrigado também pela participação. Também lhe desejo assim toda a sua família uma feliz sexta-feira santa e uma ótima Páscoa para si também. Eu escolhi o tema na voz de Freddy Mota, Kizomba da Concertina. Espero que seja do seu agrado. Continuam sendo uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana. A

já não sei o que fazer. Resistir a tanta paixão, quando tu vens fico a tremer. És meu pecado por acaso. Chegas de mansinho e vens-me seduzir. Invocas-me depois, dizes que não queres mais. Usas e acusas, mas vou-te dizer, na próxima daqui já não sai. Andas-te a pôr a jeito, andas-te a pôr a jeito, andas-te a pôr a jeito. Juro, meu amor, que um dia eu aproveito. Andas-te a pôr a jeito, andas-te a pôr a jeito, andas-te a pôr a jeito. Juro, meu amor, que um dia eu aproveito. Eu já não sei me controlar para resistir a tanta loucura. Quando tu vais é para arrasar, mas que mulher ninguém te segura. Chegas de mansinho e vens-me seduzir. Provocas-me depois, dizes que não queres mais. Usas e abusas, mas vou-te dizer, na próxima daqui já não sai. Andas-te a pôr a jeito, andas-te a pôr a jeito, andas-te a pôr a jeito. Juro, meu amor, que um dia eu aproveito. Andas-te a pôr a jeito, andas-te a pôr a jeito, andas-te a pôr a jeito. Juro, meu amor, que um dia eu aproveito. Pois é, andas-te a pôr a jeito. Quem o diz é Jorge Guerreiro. E você desse lado, diga-me se está a pôr a jeito ou não. Diga-me se está a gostar da minha seleção musical desta sexta-feira santa, 29 de março do ano de 2023. Uma ótima sexta-feira santa para todos vós, uma feliz Páscoa para todos vós. Música não para aqui nas ondas da Rádio Arconcel 96.2 FM. O meu nome é Jorge Carvalho, estarei aqui com todos vós até bem pertinho das 12 horas. Hoje a festa é dia de alegria. Somos miúdos e gostamos de tocar. Até o padre dança e tira a batina. E toda a aldeia vai para a rua festejar. A festa é boa e dá-nos alegria. E a desgarrada não podia faltar. A concertina toca, toca todo dia. E a animação vai logo começar. E mete as mãos no ar. Mãos no ar, e mete as mãos no ar. Eu quero ver. Reclamações todas e estão-me a dizer que assim não aguentam para eu me acalmar um pouquinho mais. Pois é. E próximos 3, 4 temas. Vamos dar a volta ao mundo e estes temas dedico a todos os nossos imigrantes, a todos que estão na escuta da rádio Arcanciel 96.2. Vamos começar com este bonito tema, Bala Francesco Napoli. Cari amici, giovani e non più giovani, volete divertirvi? Preparatevi a cantare e ballare con noi il Balla Festa. Siete di buon umore? Descansami un pochino perché già di seguito vamos continuare con buona musica portoghese qui nell'antenna da radio Arcanciel. Piccolina in Canada, con vasche e cresciolini e tanti fiori di lilla, e tutte le ragazze che passavano di là dicevano che bella la casetta in Canada, dicevano che bella la casetta in Canada. Avevo una casetta piccolina in Canada, con vasche e cresciolini e tanti fiori di lilla, e tutte le ragazze che passavano di là dicevano che bella la casetta in Canada, dicevano che bella la casetta in Canada. Questa è la storia di uno di noi, anche lui nato per caso in via Gru, in una casa fuori città, gente

sont cachés, des mondes, des merveilles, un baiser volé. Te lève de ton sommeil, j'ai envie de te dire que la vie est belle comme une solution aux problèmes, que le vent se lève. De temps en temps, nous serons heureux pour l'éternel, que tu peux traverser la nuit sans tomber, que tu peux rêver de grandes échappées, que tu peux aimer. Horas mais 54 minutinhos, e foi com estes 3, 4 temas seguidinhos que dei a volta ao mundo para todos os ouvintes do programa Mala de Cartão. Para todos os ouvintes que estão na escuta da rádio Arcancel 96.2. Espero que vocês estejam a gostar da minha seleção musical. Tenho aqui um pedido, mas antes de passar esse pedido, quero ler aqui um recadinho do Mariano, porque nesta Páscoa o Mariano preparou algo para encher o seu cesto de doces. As nossas especialidades do sol também estão à sua espera para fazer as delícias dos seus familiares e amigos durante o fim de semana da Páscoa. Encontrará pão de ló, fular, amêndoas com açúcar, chocolates e muitos outros doces. Serão oferecidas promoções excepcionais e um menu especial de Páscoa no serviço de restauração. Visite-nos na rua número 1 da rua de Lalorme Gato, em Samoa, e descubra todas as nossas novidades. O Mariano deseja a todos os nossos ouvintes uma Páscoa muito feliz. Até breve. Muito obrigado ao Mariano, obrigado a todos. ótima Páscoa também para todos os clientes do Mariano. Apareçam, com toda a certeza encontrará lá tudo aquilo que você procura. Nós vamos para os spots publicitários e os compromissos publicitários. Eu voltarei para a minha terceira e última hora. Este pedido é um pedido que de uma menina que não quer ser identificada e está no seu direito. Ela que me pede um tema de Jorge Ferreira, Bailinho da Madeira, para dedicar a todos que estão na escuta, a todos os animadores da Rádio Arcancel. De minha parte, muito, muito obrigado, com uma feliz e Santa Páscoa para todos. Muito, muito obrigados. Vamos então ficar com este tema na voz de Jorge Ferreira, Bailinho da Madeira, e logo de seguida vamos para os spots publicitários. Fique por aí. Até já. Vamos bailar pra gentinha da Madeira.

vais estar. E vais perceber se o que tu procuras sempre não foi teu. Eu quero estar a teu lado para sempre. Não deixa e deixa-me fazer de sorrir. E a teu lado que eu me sinto diferente. Eu teu, sou teu. Ninguém levou. Onde o ar cheira as flores e as flores são os espelhos de quem eu sou. Eu quero gritar, ainda que me falte a voz. Aceita, agora é a nossa vez. E quando acordares, eu quero lá estar. E vais perceber que se o que tu procuras sempre ele foi teu. Eu quero estar a teu lado para sempre. Relaxa e deixa-me fazer de sorrir. E a teu lado que eu me sinto diferente. E ao teu, sou teu. Você vai ver que este sonho é real. Podes crer que quando a luz se apagar, vais ver que o nosso amor vai brilhar. E quando acordar, eu quero lá estar. E vais perceber que se o que tu procuras sempre ele foi teu. Quero estar a teu lado para sempre. Relaxa e deixa-me fazer de sorrir. E a teu lado que eu me sinto diferente. E ao teu, sou teu. Isto é Mala de Cartão com Jorge Carvalho e não queremos mudar. E vous ne pouvez pas le manquer. Tocamos o que mais gostas de ouvir. Tocamos o que mais queres ouvir. Nous jouons ce que vous voulez le plus entendre. Sempre com boa disposição, logo por amanhã. Toujours de bonne humeur dès le matin. Tous les mardis et vendredis de 9h à 12h, Jorge Carvalho vous propose le programme des communautés portugaises. Logo por amanhã, todas as terças e sextas, das 9 ao meio-dia, Jorge Carvalho leva até si o programa das comunidades. Mala de cartão. Mala de cartão. E vous ne pouvez pas le manquer. E você? Não pode perder. Pois é, e agora que são neste momento 11 horas mais 31 minutinho e assim caminho para a minha retinha final, diga-me, diga-me lá se está a gostar da minha seleção musical. E agora vamos ficar com este bonito tema na voz de Jorge Guerreiro. Qual é o teu número? 9693 ou 91? O meu é o 02-38-43-48-00. Faça o seu pedido, faça a sua dedicatória. Uma ótima sexta-feira, bom fim de semana, uma feliz Páscoa para todos vós. 6939, quero o teu número deste que te vi. É só 6939, vamos nos dois cafaris e fazer sal em Madrid. Quero saber onde está essa mulher que me fez enlouquecer e que deu cabo de mim. Vou procurar, nem que tenha que ir amar, juro que vou encontrar, eu não sou de desistir. Mas quando a encontrar, vou-lhe propor, se quer viajar comigo, seja lá para onde for. Se ela quiser então, vou-lhe pedir, que me dê seu WhatsApp e lhe perguntar a ti. És 96939, quero o teu número desde que te vi. És 96939, vamos nos dois cafés e fazer escala em Madrid. Quero saber onde está essa mulher. E é linda de morrer e que me enfeitiçou. Vou procurar por anúncio no jornal. Passo o tempo de passar, desistir aqui não vou. Mas quando a encontrar, vou-lhe propor, se quer viajar comigo, seja lá para onde for. Se ela quiser então, vou-lhe pedir, que me dê seu WhatsApp e lhe perguntar a ti. És 96939, quero o teu número desde que te vi. És 96939, vamos nos dois para Paris e fazer escala em Madrid. És 96939, quero o teu número desde que te vi. És 96939, vamos nos dois para Paris e fazer escala em Madrid. És 96939, quero o teu número desde que te vi. És 96939, vamos nos dois para Paris e fazer escala em Madrid. És 9693 ou 91. Pois é, vamos para Paris e vamos fazer escala e vamos todos até Portugal. Vamos todos passar a Páscoa a Portugal. E agora para todos vós este tema na voz de Hélder Batista. Mas sem antes mandar um grande abraço ao nosso amigo, um grande homem também da música, um jovem cantor, Cédric Teixeira. Ele que já está com um novo trabalho também e em breve também o passará aqui na Rádio Arcanciel. Cédric Teixeira, aquele grande abraço para ti, obrigado pela companhia, obrigado pela escuta, uma ótima sexta-feira para ti, um ótimo final de semana, feliz Páscoa para ti e toda a tua família. Então, Hélder Batista, copo para cima, copo para baixo, bora lá ao som aqui da Arcanciel. Um copo para cima, um copo para baixo, vai mais um.

conseguimos existir. Ela vem com um jeito teimoso e fala ao coração. Ai, galera, não tem jeito, acabou-se o durão. Elas bebem com um jeitinho e a gente dá, a gente dá. Elas bebem com carinho, a gente dá, a gente dá. A gente dá, elas pedem com carinho e a gente dá, a gente dá. A gente dá. Bom dia, ouvintes. Já vi que vocês estão muito bem. Estão com o Jorge Carvalho, aqui na sua rádio. A Conciel. A Conciel, 96.2 FM. 96.2 FM. Sunshine. Pois é, bom dia ouvintes, eu espero mesmo que vocês estejam mesmo muito bem, que é isso que eu lhes desejo a todos vós. 11 horas mais 51 minutinhos e assim caminho para a minha retinha final. Vamos ouvir este lindíssimo tema, mas já volto para me despedir de todos vós. Queria mandar daqui um beijinho, só para aqueles que nos fazem sorrir, para todos os que já não voltam mais e todos os que ainda estão para vir. Há muito que eu te quero esconder, mas não consigo, e há tanto que eu te quero dizer, mas não te digo. Há muita coisa que não volta mais e há tanta coisa que ainda está para vir. E quem manda a gente para a minha querida? Orelolei, orelolei. Yeah. de falar. Quando eu voltar, vamos bailar por essa noite fora até o sol raiar. Ele só quer. Ele só quer é mulher casada. E vou-vos deixar com este meu último tema na voz de Rui Vandeira. Vou embora, mas vou feliz. Pois é, vou embora, mas vou super, super feliz por estar aqui com todos vós estas três horinhas. Agradeço a todos que estiveram na minha companhia, todos que me fizeram companhia estas três horas. Para todos vocês, uma continuação de uma ótima sexta-feira. Continuação de um ótimo final de semana. Desejo a todos vós uma feliz Páscoa. Sejam todos muito felizes. Ajudem os outros também a serem felizes. Por isso, eu marco encontro com vocês na próxima terça-feira, a partir das 9 até às 12. Até lá, fiquem bem, fiquem com Deus. Até terça-feira, se Deus quiser. É bom sentir que sou amado por vocês. Eu sou feliz andando assim de terra em terra. Ai, como eu amo ser português. Sempre que canto, vocês estão no meu caminho. Às vezes penso é bom demais para ser verdade. Mas há momentos que eu me sinto tão sozinho. Conto com a vossa amizade. Adeus, amigos. Vou embora, mas vou feliz. Adeus, amigos. Só vocês me fazem sorrir. Adeus, meu povo. Estão comigo, seja onde for. No coração estará guardado o vosso amor. sempre a meu lado. Neste país eu só encontro gente boa. Sempre que vou embora levo a saudade. Adeus amigos, vou embora mas estou feliz. Adeus amigos, só vocês me fazem sorrir. Adeus meu povo, estão comigo seja onde for. São 11 horas da manhã no continente e na Madeira, 10 horas da manhã nos Açores. Títulos desta edição. A Confederação dos Agricultores de Portugal saúda a escolha do primeiro-ministro indigitado para o Ministério da Agricultura. A CAP considera que José Manuel Fernandes tem o